Simbora mais uma, simbora. Pra falar de amor. E o Chancedez, o moral de Uibaí, estourado. Nádson. Depois que a voz alterou, uma boca fala feca e a outra esponja. Um tem que ir embora e outro com medo se joga no meio. Um grita, me esquece, outro sussurra, pensa direito. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Pra lá, pra cá, pra lá. Lindo demais, seu Bahia, seu Ferinho. Carreta Jameson Aguiar. Vai jogar na mão pra cima os cachaceiros. Joga lá em cima, vem! Cuidado com essas suas amizades erradas e voltar à balada. Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe, tamo junto. Joga lá em cima, Jô. Cuidado pra não tá fazendo a troca errada. Troca o amor da vida pela revoada. Cuidado com essas suas amizades erradas. Cuidado pra não ir pra balada, voltar à balada. Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Quem já sofreu por amor, joga a mãozinha pra cima, cara de show. Tucano, quem veio dar a volta por cima no show do Ferinha, joga a mãozinha lá em cima e enche o peito de ar e canta assim, ó. Cuidado pra não tá fazendo a troca errada. Troca o amor da vida pela revoada. Voltar à balada. Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me achar.